QNH 1020. Amari, descendo por 050 com 320, gol 1941. Com 1941, vai direto e TAP para sequenciamento. TAP, para sequenciamento 1941. Novembro, assim, a novembro, então vai para o pátio 4. Ok, gente. Azul 4076, solos 39, solos 121, nesse momento. 209 também, 4076. Conservador, eu vou no 777, ponto de pera, 190. 777, autorizado a linha de colapso. 10, 150 graus, 121. Autorizado a linha de colapso, 190, vou no 777. Alfa Gillette, gate 3, 4076. Gol 1777, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, após 2000 pés, está autorizado, vai direto Leda. 340, após 2000, direto Leda, gol 1777. Gol 1754, assina identificação, autorizada a chegada mar e desça para nível de voo 050, QNH 1020. Com 1754, confirme sua velocidade. 270. Tá, vou direto e tato para sequenciamento com 1754. Direto e tato, gol 1754. Jet 6741, no chame centro Recife, frequência 125.1. Alternando 133.25. 25.325, mas vai ficar sombriado. Uma 754, desça para 3.000 pés. Para 3.000, vou ficar sombriado. Uno 941, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2.000, reportará estabilizado na final da X-ray, gol 1941. Transformador, boa tarde, é o TP 5240, aceite da Vapá. TP 5240, Aciona identificação autorizada, chegada. Aman, desça para nível de voo 050. QNH 10019. Gente, 35240 ao 050. Lave na escuta do controle de Salvador, informa o QNH 10019. 10019, 5249. Solicita a coroa de Duna, ou 5240. 5240, vou ir na proa de Amã, para a chegada Amã. Sente, 5240. Trip 5240, reduza para 220 nós a velocidade, a número 3 na aproximação. 220, número 3, 5240. Solo 804, Solo 84, Solo 19. 19, Tantra 8049. Solo Salvador, Tantra 8049. 3804, está autorizado a atração, foi Juliette, o gate é 10. Alfa Juliette parou no 0, né? Tantra 804. Bruno 754, desça para 2.000 pés, reporte habilitado, localizador. 2.000, reporte localizador, Bruno 754. Solo 35490 para puxa acionamento na, no parte 3. Autorizado, 35490, Xentax. Ciente. Então, 3566, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10019. 19, desce para 50, bem-vinda a Mari. Ou 1777, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife 125, 13325, gol 1777. Ok, então tá autorizado Vitória, o nível é o 360, via Peruísque 50. A decolagem é da 10 com a curva à direita, após, o, no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda, direto Eudes, para interceptar a Peruísque 50. Controle é 120, decimal 8, acione 5147. Gente, então, está autorizado. Vitória, nível 360, via Peruísque 50, decola da 10. Primeira curva direita, perigo da Dael, depois voa direto Leda, direto Eudes, respeitar a perigo. Controle Salvador, 120, decimal 8, aciona 5147, faz o 4089. Autorizado, Tá correto, o azul 4089, chame no gate 3 para o pushback e acionamento. Vai chamar quando for. 4089. 5240, desça para 4000 pés. 4000 pés, 5240. Duna 754, após de vir, vou direto Duna. Voando Duna, agora 754. Triple 5240, desça até 3000 pés. 3000 pés, 5240. Rádio principal e Índia. E no ponto de espera da 10, chama a torre 186. E o ajuste é 1020. Gente, táxi em frente, parte principal. Índia, chamando o torre, ponto de espera. O 5490. Até a volta. Até a volta. 41. Cono 941, completa a aproximação, chame torre, 1-18 décima meia. 18-6, até já, 941. Cono 754, autorizada a final, procedimento ILSX, torre, após estabilizado no localizador. Cortará localizador, Cono 754. Cinco vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 150, limite ao localizador. Esquerda 150, limite ao lock. Senhora, gostaria que eu reduzisse para 160 nós, para separar do gol à frente? Reduza 170 nós, e o senhor vai curvar direita na proa 150. Reduzindo 150, trip 5240. Autorizado, pouso, pistão zero. Pouso autorizado, 90, gol 9-14. Torre Salvador, é o triple 5490, pronto, ponto de espera da 10. Triple 5490, mantém o ponto de espera após a aeronave na final, ali mantém, cancelando o zero. Após a aeronave na final, ali mantém, 5490. Zupé 5240. Tá, 3566, desça para 3000 pés. 3566 para 5000 pés. 3000 pés, tá, 3566. Vai ter captado o localizador, 5240. O ILS, o triple 5240. Triple 5240, tá seguindo o tráfego, a sua posição de... 1 hora, 9 milhas, passando 3000 pés para 2000 pés. Ciente do tráfego, 5270. Cono 754 para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. É, direita 070, proa estabilizado, voo 754. Patrulha Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, transfere. Passaredo 2230, acende a identificação, autorizada a chegada à margem, desça para nível de voo 050, QNH 1019. 050 com 1019, 2230 na margem. só confirmando, foi passada a chegada a Mampo 2230. Passaredo 2230, foi direto Duna, descendo até 4 mil pés. Direto Duna, 2230. Foi direto Duna, descendo até 2 mil pés, já pode estabilizado, localizador. Duna, 2000, estabilizado, escala 0. Cono 754 estabilizado? Respeitou o localizador, gol 754. Cono 754, semi-torre, 18.6. 18.6, gol 754. 5240, tá seguindo tráfego 12 horas, 5 milhas, com 160 de ground speed. Aguarde transferência de comunicações para a torre. Ciente, aguarde transferência 5240, reduzindo para 160. Torre, gol, Cono 754. Cono 754, poste na aproximação e fumarei pistaleiro. Gol no 754. Solo Salvador, bom dia. Gol no 941, alisou na frescura. Gol no 941, bom dia. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, gate meia dúzia. Alfa Juliette com meia dúzia, gol no 941. VIP 5240, 2 milhas de Duna, complexo aproximação, chame torre, 18.6. 18.6, obrigado, bom trabalho. Tristan, 3566, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 3-2000, reporte estabilizado, localizado, funciona 0. 2 Salvador, boa tarde, 600, com ação Quebec. 5-6, controle 120, decimal 8. Isso é controle 120.8, é o 5490, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, é o trip 5240. 240, boa tarde, número 2, informarei pistoleiro. Seguinte, 5240. A nave se está no nível 110 na subida. Trip 5490, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, está livre das restrições de altitude. 5490. Ok, para o 200, liberado da restrição, é o trip 5490. Gol 1600 na escuta? Na escuta, Quebec. Gol 1600, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1019. Acionou 050, na Mari 1600. Desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 2230. Equador, boa, Gol 924, tenta Quebec. Gol 1924, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 060, QNH 1019. Mari 060 no 09, Gol 924. Trava outro IP 5240. Disco 240. É. Tomara que estou livre. Sente. Bona 754, sola 59, direita sola 219. 219, obrigado. Pareiro 2230, desça para 2000 pés, autorizado afinado, procedimento ILS EXO e reporte estabilizado no localizador. Cena para 2000, autorizado, procedimento ILS EXO e down 0, reportaria estabilizado 2230, passarela. Bona 754, Alexandre. 754, táxi via Alfa e Juliette, o gate é 8. Alfa, Juliette, gate 8, vou na 754. Santa e 566, chame torre 1-8, deixa o meia. 5490, vou direto pro código. Direto código, o 5490. Sola 01, direita sola 219. Direita 219, vai chamar o 5240. Torre Salvador, tá 3566, final, vai checar de sola 0. 3566, informarei que está livre. 66. 5240. Boa tarde, 5240, tá autorizado o táxi via Alfa e Kilo. O PAT é o 3. Ciente, via Alfa e Kilo, o 3254. E só para informar a posição no pátio 3, é a 03 do pátio 3, o 5240. Ciente, grande seguidor, 035240. 924, confirme sua velocidade. Tá, agora com 280, vou 924. Ciente. Meia confirmando livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, eu não lógico. Ok, 3566 livre Salvador, bom dia, boa tarde, 721 para Fortaleza. Ok, Web 6721, está autorizado Fortaleza, nível 330, via Pesulu 19, decolagem da 10, após Uvará esquerda, subida é a Momo, com transição trote, o controle 120, decimal 8, e o transponder 5162. Autorizado Fortaleza no 330 via Pesulu 19, na pista é 10, primeira curva esquerda, subida é Momo, transição Froti, o controle é 120 decimal 8 e o transponder 5162, WebJet 6721. Correto, 6721, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto para o push acionamento, 6721. Gol no 600, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2019, 600. Gol 924, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000 pés, 1019, gol 924. Tá 3566, Lisboa, escuta. 3566, táxi autorizado, Alfa, Juliette, gate é o 01. Alfa, Juliette, 01. Localizador com capa vista 2230, passa reto. 02230, torre 286. 286, grato, ó. Torre Salvador, boa tarde, passa reto 2230. 2230, com trem checado. Tá aí, trem checado, 2230. Quilo, boa tarde, possível. Ô, Michael, o Quilo está no ataque 4 para o Aeroporto, conforme 2 para o Cicantar, para o outro modo de trabalhar com os corredores, Veracruz, no outro Veracruz, conforme Veracruz, tem uma paradeira, está com 4 a bordo e 3 horas de teste de autoradia para o Aeroporto. Esse é o Mike Kilo acionado 0117. Mike Kilo reporta para trás. 0117. O Mike Kilo para o a sua externa baixada travada 2230, passarela 2230. 1,60 graus, 149, autorizado pouso. Autorizado pouso, 190, passarela 2230. E 6721 está autorizado puxar e acionar no portão 4 e chame táxi. Autorizado, puxe back em acionamento no gate 4, chamada para o táxi, 7721.